primeiro programa do ano, vou falar-vos dos Monochrome 7. Em 1977, das cinzas dos B-Sides, nasceram os Ants, veículo primordial para a carreira a solo de Adamant, estrela pop britânica dos anos 80. Mas nasceria simultaneamente também outra banda, que muitos consideram bem mais interessante, The Monochrome Set. O guitarrista Lester Square, que originalmente migrou com Adamant para a sua nova banda, saiu antes do primeiro concerto dos Ants e juntou-se ao vocalista Bid, também ex-B-Side, para formar os Monochrome 7 em 1978. Após alguns singles lançados e algumas mudanças de formação, às quais o baterista John Haney resiste, Andy Warren, outro ex-B-Side, sai também dos Ants e junta-se aos Monochrome 7 como baixista no final de 1979. He's got singular joy. He's a peculiar boy. But now the luster has gone, the peculiar boy is no more. Who's saving from being a man, not me? He's got precious youth. But now the shine grows in change, tradition for whim. Who's saving from being a man, not me? He's got clothes all red, on a purple bed. But now the red's in his eyes, he's no longer a prize. We'll save him from being a man, not me. He's a peculiar boy. Skin is black, he shows a certain lack. Who'll save him from being a man, not me? As letras espirituosas e inteligentes de Bid, aliadas ao trabalho de guitarra de Lester Square, tanto antiquado como exuberante, tornam os Monochrome 7 numa alternativa mais leve, mas não menos inventiva, ao pós-punk complexo e cerebral do momento. Ao vivo, a banda ainda é mais arrojada, aliando-se ao realizador experimental Tony Potts, que produz projeções especialmente para os concertos. Após os primeiros singles lançados pela Rough Trade, lançam o primeiro álbum, Strange Boutique, em 1980 pela Dean Disc, subsidiária da Virgin. O segundo álbum, Love Zombies, seria editado ainda no mesmo ano. I left my heart in a wooden case with chains and locks all around the space. I'm on my way to surgery, I'm as happy as a boy can be. I left my brain in a metal sieve with cancer injected just to stop it live. I know where the angels sing, so play that harp and flap, that wing. I'm going to heaven, baby. I'm going to heaven, baby. I'm going to heaven, baby. I said he died by parcel person. Hallelujah, here I come. See you at Easter, Mom. I'm going to heaven, baby. I'm going to heaven, baby. I'm going to heaven, baby. A década de 80 foi atribulada para os Monochrome 7. Ao terceiro álbum, Eligible Bachelors, editado pela Cherry Red em 1982, suceder-se-iam inúmeras mudanças de formação, entre elas a saída do membro fundador Lester Square. O som da banda torna-se ainda mais leve e acessível, mas o álbum seguinte, The Lost Weekend, lançado em 1985 pela multinacional Warner Brothers, é um desastre comercial, precipitando a separação da banda no ano seguinte. Tick-tock of the death watch beetles in El Presidente's will. Pop-pop goes the Krieger Magnum at the reading of the will. Hiss-hiss goes the snakeskin wallet stuffed with Cruziero bills. Here we come, the jet set junta. Here we come, the jet set junta. Vroom-vroom goes the armored Cadillac through Montevideo. Rat-a-tat go the submachine guns to restore the status quo. Snip-snip go the tailor's scissors on the suit at Savile Row. Here we come, the jet set junta. Here we come, the jet set junta. Em 1989, o trio Bid Square Warren junta-se e reforma os Monochrome 7 para um segundo folgo durante a década de 90, que, apesar de resultar numa série de álbuns de originais, passa completamente abaixo do radar. Em 1998, os Monochrome 7 separam-se uma segunda vez e Bid dedica-se a um novo projeto, os Scarlet's Web. So you want to be my girlfriend, wax my mustache. In the morning, I'll curse you over breakfast. Where's my coffee? Call this a boiled egg. It's runny or hard. Yes, it's hard. I never said it would be fun. I never said it would be. I need a son and daughter to fetch my slippers, clean the chimney, I'll whip Johnny every Sunday, I'll lock Mary in the cupboard all night long and she'll cry, yes she'll cry. I never said it would be fun. I never said it would be. My hair black. In the evening, we'll go cruising on a liner. I'll be using in the china and coughing as we go to Mexico. I never said. No 30º aniversário da formação dos Monochrome 7, em 2008, o trio resistente torna-se a juntar num concerto comemorativo completados por membros dos Scarlet's Web. Este concerto precipita uma nova reunião da banda, dando origem a um novo álbum, Platinum Coils, e uma digressão que passou por Portugal em dezembro de 2012. Wake up, good morning, it's a wonderful day. I've got a treat for you today. Tepid porridge, floppy toast and jam, cooked with love and made by hand. Take that plate away, get out of my face. I want to be free, free, free. Free to munch and crunch my sweets and eat just what I want to. Your shower, you stink like a rat. Dirt looks so sour, you didn't think of that. Strap you down to the plastic chair, pouring shampoo in your hair. Take that soap away, get out of my face. I want to be free, free, free. Free to sweat and smell obscene and clean just when I want to. We'll be right back. off the light, it's a quarter past ten. Turn on the radio, it's Beethoven. Lock your pillows up and tuck you in. Close your eyes and look again. Turn that music off, get out of my face. I want to be free. Free, free. Free to kip and count my sheep. And sleep just when I want to. Free, free, free. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Monochrome 7. Até à próxima. Ilustres.